se joga na minha vida e fala que foi o vento. Vamos lá! Lamba saia, lamba saia, lamba saia. Às vezes me trata muito mal, é rabugento, tem dias que a nossa chapa esquenta. Se tá bem, quero dormir contigo, te dá carinho, te fala todos os meus mimos. Mas faz um calor, isso direi. Ai meu Deus, ela se transforma. Até minha mãe ela detona. Mas mesmo assim, essa mulher me domina, mamãe. Ai, eu não sei se ela me lavou com água de maconha. Oi, oi, só sei que ela me transformou. Esse homem que hoje eu sou. Ah! Eu não sei se ela me lavou com água de maconha, mamãe. Sei que ela me transformou. Esse homem que hoje eu sou. Ah! Ah! Isso é lamba saia, bebê. Venha bailar comigo. Tem dias que a nossa chapa esquenta. Se tá bem, quero dormir contigo. Te dá carinho, te fala todos os meus mimos. Mas faz um calor, isso direi. Ai meu Deus, ela se transforma. Até minha mãe ela detona, pobre mãezinha. Mas mesmo assim, essa mulher me domina, mamãe. Eu não sei se ela me lavou com água de maconha. Eita, só sei que ela me transformou neste homem que hoje eu sou. Eu não sei se ela me lavou com água de maconha. Só sei que ela me transformou. Você me deu café coado na sua calcinha. Eu não sei se você colocou o segredo do amor dentro do suco de maracujá. Eu só sei que eu tô apaixonado por você.